Alô, você que tá ligadinho aí no www.riofoxfm.com. Alô, você que tá ligado nos agregadores de podcast, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Rio Vox Esporte Clube Extra, programa que sai exclusivamente na internet, ou no nosso site, ou no seu agregador, você que assina o nosso feed. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a vocês que já ouviram ontem, muito obrigado a você que voltou hoje para ouvir mais essa programação esportiva, essa programação exclusiva para você que a gente está preparando com muito carinho. Vamos falar então aqui para você dessa sexta-feira aqui de jogos. Vamos falar também sobre os dois jogos da manhã do sábado, lembrando que a gente não vai falar de todos na programação de hoje, porque amanhã a gente fala também no Rio Vox Sport Club, que também vai estar disponível aí para você na internet. Então a gente vai falar dos dois jogos que acontecem antes do início da nossa programação na rádio. Então a gente vai falar dos jogos de amanhã, vamos falar de Austrália e França, França e Austrália, e também da Argentina e da Islândia nesse programa. Então temos os três jogos de hoje, sem mais delongas, sem enrolação. Fica com a gente, porque tem muita informação, tem tudo o que rolou na Copa do Mundo, que acabou de rolar no campo da Rússia, você acompanha aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fica com a gente, porque estamos no ar e vamos começar falando rapidamente de Uruguai e Egito. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Muito bem, vamos falar então de Egito e Uruguai. A gente já falou um pouco no programa do Rio Vox Esporte Clube, que também está disponível aqui na internet, o programa de hoje, que é nosso programa de rádio, acontece das 11 ao meio-dia, no período da Copa do Mundo. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco dessa partida. A seleção egípcia e a seleção do Uruguai se enfrentaram na Rússia, e é um jogo que me decepcionou bastante. Por que me decepcionou bastante? A equipe do Egito, eu esperava um pouco mais da equipe do Egito, por mais que não tenha o Salah. Ontem a gente adiantou aqui que provavelmente o Salah estaria na partida. Segundo o técnico Hector Cooper, ele ficou com medo de usar o Salah no jogo por causa da lesão que ele sofreu. Ou seja, não estava pronto. Ontem o técnico acabou driblando toda a imprensa ao falar que o Salah estava preparado para a partida. Mentira dele, porque não estava, porque se estivesse, ele teria usado o craque egípcio para a partida. Com relação à seleção do Egito, o que, que acontece? O Egito é uma equipe que marca muito bem, defendeu muito bem, segurou bem as ações do Luis Suárez, que não estava em um dia inspirado, também do Cavani. Um primeiro tempo muito apagado das duas equipes. O Cavani teve uma chance no primeiro tempo apenas, mas foi um jogo muito fraco, muito ruim. Na segunda etapa, a equipe do Uruguai parece que melhorou um pouco. O meio-campo do Uruguai também pouco criativo, com a Arrascaeta, com o Nandes. E o técnico Oscar Tabárez mexeu e não resolveu muito. A equipe do Egito, também o meio-campo pouco criativo. O Egito errava a última bola também. Mesmo problema de ontem da Arábia Saudita. Quem jogou no lugar do Salah foi um tal de Trezeguet, o homônimo aí do francês campeão do mundo em 98, mas esse daí, para ser ruim, ele tem que melhorar bastante, muito fraco. O time do Egito não acertava uma bola para passar para o seu ataque. E quando o Egito começou a se acertar, quando o Egito conseguiu trabalhar a bola, conseguiu chegar com perigo, Já no finalzinho do jogo, faltando pouco tempo para acabar, teve uma falta para o Uruguai, que o zagueiro Jiménez, José Maria Jiménez, do Atlético de Madrid, fez de cabeça aos 44 do segundo tempo, deu a vitória celeste no finalzinho. O Uruguai não vencia em abertura de Copa do Mundo, se eu não me engano, desde 70, desde a Copa de 70. Então, são aí 48 anos sem vencer numa abertura de Copa do Mundo. E começa muito bem. A vitória era muito importante para o Uruguai. O Uruguai é realmente, no papel, a melhor equipe do grupo. Em termos de força, né? O Uruguai tem uma equipe que tem bons nomes, jogadores que atuam nos grandes clubes europeus. E precisava dessa vitória para dar um primeiro passo rumo à classificação. Agora, o confronto é direto com o Egito. Aliás, contra o Egito é na última fase. Se eu não me engano, agora o Uruguai pega a Arábia Saudita e o Egito vai pegar a Rússia. Depois eu confirmo essa informação. Então, muito importante essa vitória uruguaia, gol do Jiménez. Apesar de não ter jogado bem, é complicado, né? Às vezes o jogador tem realmente um dia ruim. Mas a gente espera ver Luis Suárez de uma melhor maneira na próxima partida. Não dá para esconder que o Suárez é um grande jogador, é um grande atleta e vai fazer a alegria da torcida do Uruguai ainda nessa Copa do Mundo. Ainda mantenho meu palpite, o Uruguai deve passar. O Egito vai precisar contar com o Salah nas próximas partidas, não vai adiantar o Hector Cooper guardar ele no banco de reservas não, porque precisa das duas vitórias agora para seguir no Mundial. Então a equipe do Egito vai precisar da sua força máxima, ou seja, sua força máxima é o Salah. Sem Salah, o time do Egito é muito frágil. Com o Salah, pode ser uma equipe muito perigosa para avançar na próxima fase da Copa do Mundo. Vamos mudar de assunto, vamos falar então de Marrocos e Irã no próximo assunto aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Vamos falar então de Irã e Marrocos. Marrocos e Irã, jogo que abriu o grupo B da competição da Copa do Mundo 2018 da Rússia. Grupo que também tem Espanha e Portugal. E daqui a pouco a gente fala do clássico ibérico que aconteceu na tarde desta sexta-feira. Mas antes, falando do duelo das equipes consideradas as mais fracas do grupo, a gente teve um primeiro tempo até que surpreendente. As equipes buscando o gol. A equipe marroquina se mostrou uma equipe um pouco mais técnica, um pouco mais de qualidade, uma equipe que conseguia fazer boas jogadas, conseguia ter a bola nos pés e talvez até causar algum perigo, né, a equipe iraniana. O Irã é uma equipe que gosta mais de jogar no contra-ataque. Ela dá a bola para o adversário para surpreender a equipe no contra-ataque. Foi o que aconteceu. O Azmoun, o número 20 do Irã, era o mais perigoso da equipe persa. O Marrocos tinha bons valores. Tem até o Benatia, que é um dos grandes jogadores da equipe do Marrocos e que vira e mexe aparece lá na frente. O primeiro tempo movimentado, chances aí para os dois lados, mas no segundo tempo o nível do jogo caiu, e caiu muito, um jogo ruim, parecia que era outra partida que tinha começado lá na Copa do Mundo da Rússia, mas no finalzinho, faltando aí pouco para o acréscimo, a equipe do Irã fez o gol. Na verdade não foi a equipe do Irã, foi a equipe do Marrocos que marcou contra, deixa eu só confirmar o gol, o nome do gol, né? O nome do gol aqui. O número foi, eu sei que foi o número 20 da equipe marroquina que fez o gol. Entrou no segundo tempo o atacante Boulad Rouz, eu acho que chama o atacante marroquino, que tentou defender. Na verdade, foi uma bonita cabeçada, né? Ele antecipou a marcação e fez o gol. Uma pena que ele era a marcação e o gol era do seu time. Mas enfim, é o Bouhadouz, esse mesmo nome do jogador marroquino, que infelizmente acabou fazendo o gol que deu a vitória à equipe do Irã, que não vencia desde 98. Fazia 20 anos que o Irã não vencia em mundiais. A última vitória foi lá em 98 contra os Estados Unidos da América. Então, boa vitória do Irã. Nenhuma dessas duas equipes vai conseguir surpreender Portugal e Espanha. O Marrocos até joga legalzinho, mas não vão ser páreo para as equipes mais fortes desse grupo. Irã e Marrocos devem voltar para casa mais cedo. E Portugal acaba de fazer um grande jogo, um melhor jogo da Copa do Mundo. Fez aquilo que se esperava, o povo todo esperava, o mundo inteiro esperava que ia ser um grande jogo, e foi 3-3, grandes lances, os artilheiros mostrando que realmente estão afinados com o gol. E tanto o Diego Costa, que fez os dois gols da Espanha, gols bonitos. O Nacho também, um gol muito bonito. O Cristiano Ronaldo fez de pênalti. E depois o outro gol, batendo a falta também no finalzinho do jogo. E um grande jogo, grande alternativa. E bola em cima da risca, confirmando a grande expectativa que pairava em torno de Portugal e Espanha, e Espanha e Portugal. É claro, tivemos alternativa também de lances duvidoso, mas me parece que o árbitro de vídeo sanou algumas dúvidas aí. Quando foi chamado a intervir, interviu a favor do lance. E eu acredito que nesse primeiro momento o árbitro de vídeo ajudou a arbitragem a levar esse jogo aí. Ajudou o italiano a levar esse jogo aí até o final e não atrapalhar o jogo. Portanto, um grande jogo, mas eu entendo que o treinador espanhol mexeu mal na equipe, substituiu mal, tirou o Diego, mexeu errado na equipe, né? Tirou o Iniesta, que estava muito bem no jogo, armando tudo, né? Então ele ficou contente com os 3-2, mas quem tem jogando contra o Cristiano Ronaldo do outro lado, a equipe não deveria ter que ficar guardando o resultado de 3-2. E como castigo, levou o terceiro gol, já em si, quase em cima do laço, para acabar o jogo, e 3-3, e o técnico português se ouve melhor, porque abriu o time, buscou alternativa ofensiva, deu companheiros ao Cristiano Ronaldo para ajudá-lo no gol, e foi dessa maneira que o Cristiano sofreu a falta e bateu magistralmente bem a falta e conseguiu deixar igual o placar, e fazendo por merecer tudo aquilo que a gente esperava do jogo. 3-3, um grande jogo, os jogadores tecnicamente jogando bem, né? Tanto a Espanha quanto o Portugal, é claro, a equipe da Espanha muito mais melhor tecnicamente, uma equipe que os jogadores estão acostumados a disputar grandes títulos, grandes campeonatos, então é claro que envolveu mais a equipe portuguesa, e a equipe portuguesa fez a opção para o contra-ataque. Mas a equipe portuguesa esteve duas vezes no placar, à frente do placar, 1-0, depois 2-1, e justamente quando estava 1-0, a equipe portuguesa perdeu o gol que poderia abrir uma vantagem de 2-0, não conseguiu, e depois veio a virada da Espanha, 3-2, e a Espanha virou e também depois de virar se acomodou e procurou mais tocar a bola do que propriamente fazer o quarto gol. E como castigo levou em cima do laço o gol de falta do Cristiano, deixando igual o placar de 3-3. Acredito que o placar de 3-3 foi justo, merecido, pela que as duas equipes fez e pelas covardia do treinador da Espanha e audácia e coragem do treinador português em colocar a equipe no ataque e conseguiu o seu intento, que era o empate, né? Por outro lado, agora fica o Irã líder do grupo, não é isso? E o Portugal e Espanha em segundo e o Marrocos em último. Ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas as duas equipes demonstrou que tem força suficiente para vencer Marrocos e vencer também o Irã e as duas seguirem na Copa do Mundo. Duas escolas diferentes, cada uma dentro do seu estilo, mas as duas com certeza vão para as oitavas de finais. Bom, você aí então ouviu a opinião do professor Mauro Fernandes com relação à Espanha e Portugal. Eu discordo só em um ponto com relação ao que o professor disse, o parte do árbitro de vídeo. Por quê? Eu achei que a arbitragem foi mal na partida. Eu acho que o pênalti no Cristiano Ronaldo logo no começo da partida não foi pênalti, para mim não foi penalidade, o juiz anotou. No segundo gol, no primeiro gol da Espanha, o primeiro gol do Diego Costa, eu vi falta aí no jogador português, que acho que era o Pepe, se eu não me engano, que estava na marcação. O Diego deu aquela empurrada no Pepe. Eu acho que aí ele poderia ter pedido, sim, o árbitro de vídeo. O árbitro, então, para mim, errou nesses dois lances. Mas foi um ótimo jogo. O Cristiano Ronaldo abriu o placar para a equipe portuguesa de pênalti, numa penalidade muito bem batida. O Diego Costa empatou a partida e aí a gente começou a ver uma Espanha jogando, dominando mais as ações do jogo. Realmente a Espanha tem um conjunto melhor que o de Portugal. Trabalha muito bem a bola. Isso vem os seus vestígios ainda do tic-tac que deu tanto certo na Copa de 2010. É que português apostava no contra-ataque, que é muito perigoso. O Cristiano Ronaldo corre muito, né? Tem hora que dá até dó do marcador que tem que correr atrás do Cristiano Ronaldo. Mas Cristiano Ronaldo fez o segundo de Portugal, numa falha do De Gea. O Cristiano Ronaldo bateu de fora da área, o De Gea acertou um peruzaço e Portugal então foi para o segundo tempo vencendo por 2-1, resultado que surpreendia a muita gente, mas a Espanha voltou ligada no segundo tempo, voltou nos 220 e empatou com o Diego Costa e virou com o Nacho, um belo chute de fora da área sem chance para o Rui Patrício. O Diego Costa marcando dois tentos então nesse começo da Copa do Mundo, mas no final do jogo Cristiano Ronaldo fez de falta o gol que deu o empate. Como joga o Cristiano Ronaldo, 3 gols, hat-trick do Gajo, que é o artilheiro da Copa do Mundo, e deu esse empate com sabor de vitória para Portugal, já que a Espanha virou a partida ainda no começo do segundo tempo. A Espanha dominou realmente as ações da partida, como eu já disse, mas foi um jogão, foi um grande jogo de futebol, e esse jogo é para você mostrar. É um jogo da Copa de 2018, você pode mostrar lá na frente pro seu filho, porque foi um jogo bem bacana de se acompanhar. Como a gente já disse, as duas equipes devem passar, não devem ter problema com Marrocos e nem com a equipe do Irã. Nesse momento o Irã é o líder do grupo com 3 pontos, Espanha e Portugal tem 1, Marrocos 0. A segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo de Futebol tem Portugal e Marrocos na quarta-feira, dia 20/6, no Estádio Olímpico de Luzinski, lá na Rússia. em Moscou, aliás, às 9 horas da manhã. E na Arena Kazan tem Irã e Espanha, o jogo às 15 horas também da mesma quarta-feira. Falamos então do grupo B. Aliás, antes de mudar de assunto, antes de falar dos jogos de amanhã, de dois jogos de amanhã, falar da Austrália e da França e também da Argentina e da Islândia, que são duas equipes que jogam antes da nossa programação esportiva ir ao ar, do programa na rádio ir ao ar. Então a gente vai falar dessa partida aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra e a gente amanhã a gente já fala o resultado no nosso programa da rádio, que também está disponível no nosso site. Antes de falar isso, eu gostaria de falar que eu acertei o placar do jogo. Você que ouviu o programa que saiu ao meio-dia, né? Saiu lá por volta do meio-dia e meia. Você viu que eu acertei o placar, eu acertei o 3x3. Vou colocar o trechinho aqui para provar que eu acertei realmente o placar do jogo. Então, daqui a pouco a gente volta para falar de Argentina e Islândia e também de França e Austrália, que é o próximo assunto no Rio Vox Esporte Clube Extra. Eu acho que a gente vai ter empate, um empate com muitos gols, o professor. Vou apostar, vamos jogar lá em cima, vamos jogar um 3x3 aí pro meio, porque eu quero ver muito gol nessa Copa do Mundo. Mas, falando ainda... Vamos falar então dos dois jogos da manhã desse sábado. Vamos começar falando então de França e Austrália, jogo que acontece na Arena Kazan, lá na Rússia, às 7 horas da manhã. Eita, que vai ser difícil assistir esse jogo, 7 horas da manhã, só quem gosta muito vai acordar para ver essa partida. Mas a gente tem boas expectativas para a estreia da seleção francesa. A França é talvez um dos grandes elencos dessa Copa do Mundo, talvez sim, podemos colocá-la como favorita ao título. Uma equipe que mistura muito bem a juventude e a experiência. A gente tem jogadores jovens, como por exemplo Dembélé, como Mbappé, e tem experiência, como por exemplo do lado do Matuidi, tem experiência do Lohri, tem experiência do jovem Pogba, que vai para o seu segundo Mundial já, e além de... É jovem, mas é experiente. O Griezmann também, um ótimo jogador. Então, acho que a França não vai ter problemas não com a seleção da Austrália. A Austrália do técnico Bert van Marwijk, ela é uma equipe que dessa vez teve algum problema para se qualificar para a Copa do Mundo. A equipe da Austrália precisou de duas repescagem primeiro continental contra a Síria, né? Passou a Síria, depois eliminou Honduras para assim aí sim vir até a Copa do Mundo da Rússia. Não acredito no futebol australiano, não acredito que a Austrália possa surpreender a equipe da França. Na preparação para a Copa do Mundo, eu assisti a jogo entre Hungria e Austrália, e sim, eu não estava fazendo nada nesse dia, e foi um jogo muito ruim. A Austrália teve problemas com a equipe da Hungria, que nem vai para a Copa do Mundo. Então, acredito que a Austrália não vai ter problema não. Amanhã a gente vai ter baile francês, show da França. Pode pôr aí show do Mbappé, show do Griezmann, show do Pogba. Não sei se o Mbappé joga, ele tinha se lesionado no último teste da França. Acho que não sei se no último jogo ou em algum treinamento, não sei se ele está disponível. Mas mesmo assim a França ainda tem um grande elenco e é favorita para vencer essa partida lá em Kazan. Vamos chutar aí agora que eu estou bando de chute. A França vai fazer 4x0 para cima da Austrália nesse jogo aí. Vamos falar agora de... Aliás, antes da gente falar de Argentina e Islândia, vamos ouvir a opinião do nosso amigo Titi sobre esse jogo. Titi que está aqui hoje para falar de França e Austrália. Você ouve a opinião do nosso amigo Titi. Daqui a pouco a gente volta com Argentina e Islândia. Alô, ouvintes da Rádio Vox FM, aqui quem fala é o Titi. Aqui eu queria fazer o comentário do jogo de amanhã cedo, França e Austrália, pela Copa do Mundo. Eu acho, na minha opinião, que a Austrália vai jogar toda recuada amanhã por uma bola. Aí a França vai buscar já matar o jogo desde os primeiros minutos, mas eu acho que a França vence. Pelo placar magrinho, 1-0 só, mas vai ser um jogo complicado amanhã para a França, para furar assim a retranca do time australiano. Valeu e obrigado assim, a todos assim, os ouvintes da Rádio Revox FM. Boa noite. Você ouviu então o nosso amigo Titi, placar magrinho para França e Austrália. Ele disse então que vai acontecer aí. Vamos aguardar amanhã então, França e Austrália, todas as informações sobre essa partida no Rio Vox Esporte Clube de amanhã, a partir das 11 da manhã, no 107,9 da Rio Vox FM, pelo nosso site riovoxfm.com, ou aqui na íntegra, logo que acabar o programa daqui, um pouco tempo, uns 20 minutinhos, já está no ar a nossa programação. Argentina e Islândia é o assunto de agora, o jogo de amanhã às 10 horas da manhã no estádio Spartak, e a Argentina chega em um momento atribulado aí nessa Copa do Mundo, né? Um momento difícil, um momento em que veio de resultados ruins, não conseguiu fazer a preparação de amistosos, né? Teve um amistoso cancelado aí contra a equipe de Israel por cunho político, né? Por conta de política, mas a Argentina não tem dúvida para o time, não. O técnico Jorge Sampaoli definiu o time para o primeiro jogo com Caballero no gol, Salvio, Otamendi, Rojo e Tagliafico, Mascherano e Bilha, Messa, Messi e Di Maria, e isolado na frente, Sergio Kun Agüero. Esse é o time da Argentina. Uma Argentina forte do meio para frente, fraca defensivamente, inclusive com o seu goleiro. A defesa argentina não passa confiança. A Argentina tem um problema de goleiros e o seu melhor goleiro não é o titular, né? O Sérgio Romero, que seria o goleiro titular, acabou se lesionando, foi cortado. No lugar foi convocado o goleiro do Tigres, do México, se eu não me engano, o Guzmán. E a esperança era que o Franco Armani fosse o goleiro titular, o goleiro do River Plate, que está jogando muito. É o melhor goleiro argentino até o momento. Mas ele insiste com o Caballero, goleiro reserva do Manchester City. Então fica difícil confiar nessa defesa argentina. A Argentina vai pegar uma equipe da Islândia, equipe jovem, equipe que estreia na Copa do Mundo, né? O pessoal está muito ansioso aí para ter esse gostinho de entrar em campo na Copa do Mundo. Então, a Islândia fez uma boa Eurocopa, né? Uma ótima Eurocopa quando terminou aí, né, entre os 8 melhores, né? Foi eliminada pela vice-campeã França, mas acredito que a Islândia possa fazer um jogo duro aí com a equipe, contra a equipe da Argentina. O pessoal da Islândia tem não é só jogador, né? O treinador mesmo, ele é dentista, né? Ele, o Helmir Hallgrímsson, ele é dentista e também treinador de futebol, falou que jamais vai largar a profissão dele. Olha só, isso que é amor à profissão. Mas a equipe da Islândia é uma equipe que tem o conjunto, assim, é forte, porque é uma equipe que joga junto há algum tempo, é uma equipe que joga muito pela raça, é uma equipe que ganhou da Inglaterra na última Eurocopa, por exemplo. Então, é uma equipe que vai dar o sangue dentro de campo, vai dar o sangue com certeza. É difícil a gente falar sobre esse jogo. O grande craque da seleção islandesa é o Gylfi Sigurdsson, jogador do Tottenham da Inglaterra, meio campista armador, o cérebro desse time. Eu aposto num empate nessa partida. Acho que a Argentina e a Islândia vão empatar. Vamos pôr um 1-1 aí nessa estreia, que seria muito comemorado aí pelos islandeses enfrentando os bicampeões do mundo, a Argentina vai ter que se virar um pouquinho para classificar. Eu acho que acaba sim classificando, mas vai ser um pouco complicado aí. Vamos ouvir a palavra do nosso amigo Erinho. É, o Erinho que está sempre conosco na Rio Vox FM, e ele vai participar do Rio Vox Esporte Clube Extra para falar um pouco sobre Argentina e Islândia, as expectativas do nosso amigo Erinho para essa partida que acontece amanhã às 10 horas da manhã no estádio do Spartak lá em Moscou, na Rússia. Vamos lá, o nosso amigo Erinho, e daqui a pouco a gente volta para encerrar a nossa programação de hoje. Olá, ouvintes, amigos ligados na Rádio Rio Vox 107,9, a rádio mais querida da cidade. Muito prazer, eu sou o Erinho e estou aqui para fazer os comentários da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. Vou comentar o jogo deste sábado, às 10 da manhã, horário de Brasília, entre Argentina e Islândia. A Argentina que conta com o seu craque Messi, que vem comandada pelo técnico Jorge Sampaoli, e com os seus outros bons jogadores, como Higuaín, Di María, Dybala e outros bons coadjuvantes que estão na equipe comandada pelo Jorge Sampaoli. E do outro lado, enfrenta a grande surpresa, a equipe da Islândia, que fez uma boa participação nas eliminatórias da Europa e que vem animada e que com vontade de surpreender. Eu vejo um jogo muito difícil pro lado da Argentina. Eu vejo a equipe da Argentina com bons valores e sempre digo aos amigos amantes do futebol que a equipe da Argentina é aquela equipe que tem individualidade ótima, mas como equipe ela não consegue se juntar, não consegue render o esperado. A Islândia, por conta dessa motivação, ela vai dificultar muito o lado da Argentina, vai complicar, mas creio eu que a diferença, o individualismo, o talento vai fazer diferença. Eu creio que Lionel Messi vai surpreender em determinado ponto da partida. Não digo a palavra surpreender, eu digo decidir a partida para para a equipe do país dele, a Argentina. Creio que será 2-1 para os irmãos, nossos vizinhos, a Argentina, e os mesmos começam com o pé direito na Copa do Mundo. Então, muito obrigado pela atenção, que vocês tenham todos um grande final de semana e estaremos aí para comentar mais partidas da Copa do Mundo aqui na Rio Vox FM. Muito bem, então você ouviu a opinião do nosso amigo Erinho, que está sempre participando com a gente no programa de rádio, que agora também está disponível aí para você. Se você está ouvindo no nosso site, você já sabe, sabe que os nossos programas são todos disponíveis no riovoxfm.com, além do Rio Vox Esporte Clube Extra, que está chegando aí. Todo dia de Copa do Mundo tem Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Já agradecemos aí os feedbacks dos nossos amigos. Muito obrigado mesmo por acompanhar a nossa programação esportiva, nosso Rio Vox Esporte Clube Extra. Amanhã tem Rio Vox Esporte Clube Extra também para a gente falar de todos esses jogos. Vamos discorrer um pouco dos jogos do domingo de manhã também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Continue na sintonia da Rio Vox FM e do Rio Vox Esporte Clube Extra aqui no nosso site. Muito obrigado pela companhia e tchau! I'm a rep where